Antena Web Informação. Romantismo mora aqui. Target Deluxe, de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, no Canal 1. Boa tarde, seja bem-vindo a mais um Antena Web Informação. O Sítios, a plataforma para os magistrados da advocacia, continua a dar problemas. Portugal está na justiça num estado caótico como Portugal nunca viu. Processos que não entram, o site ou sítio que está offline ou indisponível, tribunais que não têm acesso à plataforma que deviam para desempenhar as suas funções. São milhões de processos que ainda estão por entrar nesta plataforma e que com isto condicionam o normal funcionamento das agora 23 comarcas. Eram 223, mas com a reforma da ministra Paula Teixeira Cruz passaram a ser apenas 23. A oposição tem deixado críticas de uma forma consonante com respeito ao silêncio da ministra Paula Teixeira da Cruz, a mesma que insistiu que esta reforma devia entrar em vigor já no dia 1 de setembro. O governo reconhece que há, como é lógico, complicações, mas que as mesmas estarão a ser corrigidas nas próximas semanas. Entraram hoje em vigor as novas sanções contra a Rússia por respeito ou por envolvimento direto no conflito com a Ucrânia. A partir de hoje estão condicionados os bens, o acesso a bens económicos na União Europeia. As empresas que sejam, neste caso as petrolíferas, que sejam comparticipadas pelo Estado em mais de 50%, não podem socorrer-se de dinheiros na Europa. Ou neste caso no espaço da União Europeia. Mais 24 pessoas estão também elas assinaladas e impedidas de qualquer socorrência aos bens económicos na União Europeia. A maior parte delas são separatistas de Donetsk e Lugansk, numa altura em que a trégua, o cessar-fogo, se mantém de forma frágil, com ocasionais combates entre as duas partes. Há, todavia, ressalva de que, caso esta trégua se mantenha, as novas sanções aplicadas à Rússia, apenas estas, poderão ser retiradas no final do mês. Paulo Bento demitiu-se da Seleção Nacional. No passado domingo, Portugal perdeu em Aveiro frente à Albânia por 1-0. Já se sentia um mal-estar na Seleção Nacional, a situação agravou-se com a derrota histórica de Portugal. A Albânia venceu apenas por 3 vezes fora do seu terreno em 43 partidas. A terceira foi contra Portugal. A Portugal, então, fica agora sem selecionador. O comunicado foi deixado ontem pela Federação Portuguesa de Futebol, que afirmou que as duas partes chegaram a um acordo para a rescisão do contrato. No mesmo comunicado, a Federação Portuguesa de Futebol afirma já estar a tratar de uma solução para arranjar, então, uma nova equipa técnica para a Seleção Nacional. Recordemos que Portugal está a lutar por uma fase, aliás, por um lugar, neste caso, na fase de apuramento, por um lugar no Europeu 2016, que se irá realizar em França. A menina Alice já está com a mãe. Raptada aos 7 anos de idade, levada pelo pai para a Bélgica e escondida de todos, Alice não frequentou a escola e não era permitido que visse ninguém. Andava de casa em casa com uma avó paterna. Mas, entretanto, a polícia descobriu a pequena na Bélgica. Conseguiu resgatá-la e agora, com 9 anos, Alice está de regresso a casa. Com 9 anos, Alice tem têm já a noção de que o pai foi preso pelo crime que cometeu e que também a avó paterna está detida juntamente com outra pessoa. Simultaneamente, a mãe pediu privacidade neste momento. Alice está a receber apoio psicológico e vai regressar à escola brevemente, algo também do qual esteve privada nestes 2 anos em cativeiro na casa da avó paterna. O Antenob Informação fica por aqui, mas voltaremos na próxima segunda-feira. Aos ouvintes, votos de uma boa tarde na companhia do Canal 1 da Antenob.